Aí, rapa, pica, pampa, casa é nossa. Que Deus me perdoe, hoje vagabundo endoida. Dinheiro tá na mão, mó vida de patrão. Vai rolar um churrasco, só o uísque do bom. Champanhe e vinho, só carne de primeira. Aí Léo, meu truta, só olha a geladeira. Pode crer, Sony, tá todo estrumbada. Batida, caipirinha, todo tipo de cachaça. Sou black, ô black, aumenta o som. É rap nacional, ladrão, revolução. Mais tarde, irmão, vamos jogar uma bola. O chicote vai estralar no gramado lá fora. Vixe, tá mó sol. Vou lá pra sala, ligar o PlayStation pra começar o rala. O Eleven 4 passa mal quem perder. Só não vai beber água o guerreiro que vencer. Ramon tá perdendo de mim de 5 a 3. Não acelera a cicatriz, vai chegar a sua vez. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Vagabundo, endoida. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Vagabundo, endoida. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. É nóis, vagabundo, endoida. Aí, rapa. Fica pampa, casa é nossa. Nossa, é nossa. Vagabundo e doida. Veja só que ridículo. Ridículo, polícia embaçou no choque de quadriciclo. Mano, é bacharel em advocacia. Eles já se entenderam, eu vou voltar pra piscina. Mas aí, sem mina tá estranho. Aí, Luiz, traz o vinho italiano. Enquanto eu vou perdendo essa nega pro Xangai, o Bodão e o Johnny foi dar um rolê na praia. De pajeiro trutar, o bicho vai pegar. As mina crescem os olhos, as gasolina. Que cheiro de churrasco, mó larica. Vou bater mó rango depois dessa partida. Quanta bituca no cinzeiro. Já tô nervoso, cadê os truqueiros? Joga no monte, corre que é truco. Com tanta vitória, deixo vocês confusos. Aí, vagabundo, sem esconder as cartas. Tô um zap de presente, toma essa gelada. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Aqui, vagabundo, dói. Rapa, fica pampa, a casa é nossa. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Vagabundo e doida. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Louco é louco, vagabundo e doida. A casa é nossa, tô tirando mó barato. Não tem violência, nem gambé enchendo o saco. A piscina tá lotada, o sonho da rapaziada. Curtir adoidado nessa linda madrugada. Aí, Thiago, meu filhão, sangue bom, chega aí. Mostra pra esses caras como é curtir. Os boys ficam atacados com nós, maloqueiro. Mas pra mim o que vale é a alegria dos parceiros. Licença aqui, vou me jogar pra cozinha. Abrir o freezer e tomar uma birra. Nossa, a cerveja tá acabando. Só o caminhão pra matar sede desses mano. Farturas de montão, dentro da mansão. Aí, tô correndo de lençol, colchão. Não, não, não, vou zoar o quanto eu posso. Já perdi a conta dos finados, copos. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Aqui, vagabundo endoida. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Aí, rapa, fica pampa, casa é nossa. Aqui, vagabundo endoida.